sei que pequei. Cobicei a carne, engatilhei, sentei o pau, fiz um playboy pagar os pecados. No ato bizarro de consumo, e corro eu meu peito com infecção aquisitiva, destroçou meus pensamentos. No inferno tento mais tempo e sei que aqui não tem perdão. Se pá da mãe do boy que eu subi na missão, que o sistema quis foi isso, não neguei momento algum. Fechei meu peito, matei minha alma pra seguir vivo nas suas. Não nasci no time de cu que na tela nega quem é. Pintado, feito boneco igual mina dançando axé. Foi isolamento, foi tortura em colégio interno. Soco na boca, afetivo de sentimentos paterno com a expectativa de sonhar. Com as pinhas instalado na bala, com o braço aberto, exposto ao tempo. No meio da pivetada, por mais que eu quis uma opção, busquei, fui pelo certo. Conselho, exemplo de queda, de truta no 5-7. Sonhei ter goma, Ampex, Sage, Stingler, Tauão, partido, um ponto num 12, etiqueta e do solo run. De importado, frisado, subiou, ficar selada. Lacoste, Nike no pé, pasmino, mas destacado. Eu sei que peguei, coube sem a carne. Fiz da minha passagem um pesadelo pros covardes. Um bizarro de consumo, que corro é o meu peito. Infecção aquisitiva, destroçou meus pensamentos. Eu sei que peguei, coube sem a carne. Fiz da minha passagem um pesadelo pros covardes. Aqui na dor, não sei onde tô. Só sei que não tô só, pois ouço grito, sussurro e almas mortas ao meu redor. Apesar de louco, entendo que tá podre ao meu redor. Por mais que eu pense, busco a paz, a vaidade aqui é bem maior. Porque sou falho, confuso, distinto, sem previsão. Capaz de amor, de meter um projétil na boca, na depressão. Na pele de outro boneco, que pro teu sistema é gado. Fez sua condição, defeca sangue. Com as balas não derrogada, sou maléfica. Ninguém me infectou e não quis saber. Com snowboard resinado, enquanto nem bike pude ter. Porque TV, canal, quem tem capital, faz o que quer até a mãe. Pô de calcinha no posto em cima do ACV, só pra me convencer que também podia consumir. Apesar da cor da baixa renda, igual tudo pode sorrir. Mas eu confesso pra arrogante, hospitalidade é dono. Vietnã, morte ao retorno do boy que desceu o amor. Aperta stop, corre, vai, tenta deletar. Liga os marrone de boina pra tentar me derrubar. Arranca do meu peito, relógio que é intermédio pro seu fim. Que pulsa só pelo ódio de quem me quis assim. Sagacidade, pacto carnal pelo consumo eficiente. Carrasco a nome que abre sua nuca. Eu sei que peguei, coube sem a carne. Fiz da minha passagem um pesadelo pros covardes. Um ato bizarro de consumo, que corro é o meu peito. Infecção aquisitiva, destroçou meus pensamentos. Eu sei que peguei, coube sem a carne. Fiz da minha passagem um pesadelo pros covardes. Aqui na dor, não sei onde tô. Só sei que não tô só, pois ouço grito, sussurro e almas mortas ao meu redor. Já perdi noites em claro, buscando a restauração da pele, da alma, do sentimento em coma pela infecção que causou aniquilação. Após eu entender que pra ter uma alfa mec eu tive que me render. Em planos, partido, artigo 288, abnegado do acorde final que pra cova manda seu corpo. Te calejando no soco, dando fim nessa piada que a Globo chama de pop. Pra louco é campo minante, o que ter pegado de soldado, tem um lado do Vietnã. Certo, errado, lapidado, um bastardo sem amanhã. Que é tipo Judas, não pensar, dá perdão pro ausente pai. Pois sei que filho do mundo até estrupador faz. Pra quem só teve de espelho charada dentro de um gol, se torna uma bola de metal que de sangue tinge o smoke. Então que vem o fim dos tempos, que Deus condene a alma junto com a minha carne, que ambos juntas deu falha. Cobiçando a matéria, transando com a serpente, gozando ao perfeito véu que mortar. Pisou o éter que na dor, não sei onde tô. Só sei que não tô só, pois ouço grito, sussurro e almas mortas ao meu redor. Eu sei que peguei, coube sem a carne. Fiz da minha passagem um pesadelo pros covardes. Um ato bizarro de consumo, que corro é o meu peito. Infecção aquisitiva, destroçou meus pensamentos. Eu sei que peguei, coube sem a carne. Fiz da minha passagem um pesadelo pros covardes. Aqui na dor, não sei onde tô. Só sei que não tô só, pois ouço grito, sussurro e almas mortas ao meu redor.